malditos quem? Escutando Jovem Nerd de novo. Não, mas peraí. Jovem Nerd é legal. Eu me amarro. Max, traga minha capa. Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu adoro meninas Ula Ula. Aqui é Carlos Voltor e batatas fritas com café. Aqui é a do Box e é o cão chupando manga. Aqui é a Azaghal e eu não tenho nenhuma referência pra fazer. Aqui é o Guilherme Briggs e o meu bonequinho do Sawyer do Lost, que eu comprei na lojinha do Jovem Nerd, ainda não me roubou nada. Muito bem, rapaz, estamos aqui mais um Ultra Mega Boga Nerdcast com dubladores. Que você sabe que, na verdade, as pessoas odeiam os Nerdcasts com dubladores, né? Por que que não? Tá maluco? É o cara, porra, só dublador, vocês não entrevistam mais ninguém. Eles não sabem que os dubladores são atores, né? Então, cara, com quem estamos aqui? Guilherme Briggs, o dublador mais nerd do Brasil, cara. Mais pedido do Nerdcast, galera, desde ano passado fala, olha, dublador é Guilherme Briggs, Guilherme Briggs, sem querer encher muita bola. Mas, cara, todos nós somos muito fãs. Eu sou um mega, ultra fã também. Vou tentar não rasgar muita seda aqui, manter comportado. Eu também sou fã de vocês, escutei todos de Lost, escutei os da festinha de Playground, as festinhas dos anos 80, né? Fã de vocês, sou fã do Azaghal, fã de você, Alexandre, vocês são maravilhosos. Azaghal, quando você fala, você me lembra do Seinfeld, a sua voz lembra muito do olha Seinfeld. Olha isso, Jovem Nerd! Chupa essa! Ai, meu Deus do céu. Mas vamos falar sobre a carreira deste maravilhoso ator, dublador, diretor, tradutor, faz tudo! Você sabe, Jovem Nerd, que nossos fãs não gostam, né? De quê? Você fica bestalhado... Vindo de tudo. Aí, não isso consegue aqui não falar pode. Direito. Que isso? Fazendo perguntas certas. Frente aqui, rapaz. O Carlos não pode falar, você está aqui só pra rir, Carlos. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos aos nossos e-mails, Azaghal, feliz ano novo, primeiro Nerdcast do ano, muito, muito megaboga esse Nerdcast, muito gigantesco, então vamos ser rápidos. Antes da gente fazer o nosso estardalhaço inicial, eu quero passar um recado bem rápido. Recebemos um e-mail do Robson Assir, lá de Curitola, e ele mandou um problema de uma empresa que... vende pneus recalchutados ou remodelados. É verdade, é verdade. Que a empresa tá com uns problemas de legislação e ela podia fazer e agora não pode. E assim, não vamos entrar em detalhes, o negócio é o seguinte, a empresa está querendo um abaixo-assinado porque ela tem vários projetos sociais que ela quer manter em Curitiba, paradas bem legais de colégio, educação e tal. Eles querem continuar no Paraná, então lá no post, no final do post do Nerdcast vai ter um link para esse... abaixo assinado e pro site dessa empresa para vocês verem que é uma parada verdadeira. Eu conferi, olhei lá, assinei. E aí, se vocês quiserem ajudar os caras, é só ir lá, botar o CPF. Exato. Então o abaixo assinado serve para tentar manter a empresa lá. Isso, exato. É uma parada séria mesmo. E agora, faça barulho, Jovem Nerd! Atenção! muito bem, Azaghal. Sabe, Azaghal, eu liguei pra Netmovies e eu falei assim, olá, Netmovies, eu posso tirar umas férias do Nerdcast? E eles falaram, não! Graças a Netmovies. Olha aí. Compromisso assumido pelo site Jovem Nerd com esta empresa privada, existe Nerdcast nas férias. Muito bem, muito bem. A gente tinha planejado com tanta antecedência essas férias do Nerdcast. Mas não deu. Droga, esse capitalismo está com tudo, né? Mas não faz mal. Netmovies é ótimo. É ótimo. Eu estou... Hoje mesmo chegou mais um filme aqui na minha casa, Apocalipto, que eu não vi. Caraca, é espetacular, cara. O Mel Gibson, ele sabe fazer violência como ninguém. Pô, eu tô doido pra ver. A Zagal falou que é... ultra, ultra sinistro. O envelope veio manchado de sangue, não? Não. Mas eu vou ver esse fim de semana com a senhora Jovem Nerd. Deixa eu contar o que que é. O que que é, Netflix, caso você esteja caindo de paraquedas nesse Nerdcast. É uma locadora de DVDs online. Exato. Que é diferente de todas as locadoras do Brasil. Exato. Você paga a mensalidade. Exatamente. São R$28, plano mais simples deles. Eles sempre deixam o DVD deles na sua casa e você assina. É um preço fixo, você não paga diário, você não paga multa, pode ficar um mês inteiro com o filme na sua casa ou pode trocar de filme todo dia, não importa. Você não vai pagar nem, nada a mais nem a menos, não tem surpresa. É, e a Netmovies, cara, atende várias cidades do Brasil, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Campinas, Niterói, Santos, São Vicente e Curitiba, rapaz. Eu, por exemplo, a terceira temporada de 4400, Jovem Nerd, uh-huh, eu vou assistir toda através da minha querida. Você não larga nesse 4400, cara. Não, cara, não larga. Pra ver como eles... De tudo, cara. Eu sei até 4400. Vai lá conhecer agora, rapaz. Netmovies.com.br. E vamos rapidamente para os nossos e-mails normais. Rafael Lan, 24 anos, Rio de Janeiro, RJ. E aí, pessoal do Jovem Nerd, beleza? Ele tá falando sobre o Nerdcast de Retrospectiva 2007 e ele fala o seguinte: só estou escrevendo para acrescentar uma coisa. O nosso querido doutor Enéas, que faleceu em 2007, era um acreano! Vocês sabiam? Eu não sabia. Eu vim a saber depois do Nerdcast. Depois do Nerdcast. Pois é, e o que ele fala aqui, que isso explica muita coisa, né? E a gente aproveita esse e-mail que cita o Acre, uhum, para fazer mais uma novidade do site Jovem Nerd, em conjunto com a empresa Nerd Store. Ah, que bonito. Está sendo lançado hoje. Hoje? Sexta-feira. Mais dois novos modelos de camisa da Nerd Store, Jovem Nerd. Ah, meu Deus! É isso, Jovem Nerd. Mais dois modelos da nossa confecção, feitos por Jacques Leclerc e Victor Valentim. Excelente. Só que dessa vez, Zagal, uma diferença. Não são camisas específicas do universo Jovem Nerd, né? São camisas mais genéricas, não é, Zagal? Ou não, porque a primeira é a do Acre. Você acredita, Jovem? A gente falou que alguém tinha que ganhar dinheiro com essa conspiração do Acre, não falou? Chega, a gente vai acabar com essa conspiração de uma vez. As pessoas vão se uniformizar e vão lutar contra essa pouca vergonha. Você pode adquirir a camisa Acre, você acredita, carimbado, bem nos peitos. Dá uma olhada lá na Nerd Store. E a nova camisa, outra nova, que é muito bacana, que é essa que causou espantos e flashbacks nas pessoas do shopping center, né, Azaghal? JP viu usando ela no churrasco que a gente fez aqui no dia primeiro e ficou maluco, cara. É a camisa O Que Está Acontecendo? O que está acontecendo? Que é a pergunta universal, né, a cara? A pergunta universal, rapaz. Vocês lembram daquele desenho, o gênio maluco? Que o garoto tinha que espirrar e aí saiu um gênio maluco, desenho japonês, na década de 60 que a gente via. Era demais. No meio do desenho, a tela ficava preta, aparecia um boneco maluco. Tosco. Tosquíssimo e perguntava, né? O que está acontecendo? E a gente tem isso na nossa cabeça como uma grande pergunta universal. Talvez não seja a pergunta universal, porque a resposta não é 42. Mas... Ou é, e você não sabe. É verdade, né, cara? O que está acontecendo? 42. Às vezes dá vontade, né, do mundo, você tá vendo o noticiário, lendo o jornal, vendo essas confusões todas, dá vontade de dar uma tela preta assim no mundo e você fala, o que está acontecendo? Outro dia eu tava fazendo um podcast com aquela filha do Marcelo Nova. Ah, que ótimo. E eu amarrei a camisa na cabeça, cara. O que está acontecendo? Mas é isso, são as nossas camisas pra quem estava louco, querendo mais. Podem ir lá, clicar, comprar, bota o broche junto, se diverte, fica maluco, tira as calças. E outra coisa, as camisas originais que já estavam com falta de tamanho já foram repostas, hein? Pode ir lá olhar. Sim, sim, sim. A gente está repondo estoque, mas as pessoas consomem com uma voracidade inacreditável. Impressionante. Daniela, sem sobrenome, 21 anos, Fortaleza, Ceará. Conheci o Nerdcast através do meu irmão, Leandro. Ele é viciado em escutar vocês. Estava assistindo hoje o Nerdcast e você estava ouvindo. Sobre a retrospectiva. Como é que vocês fazem o Nerdcast só falando sobre filmes do Duro de Matar e se esquecem de citar Duro de Matar 4.0 na retrospectiva, Jovem Nerd? É, a gente citou e limou ou a gente não citou? Cara, eu não sei porque a gente falou de tanta coisa. É, pois é. Ele tava na minha lista, mas acho que a gente não falou, não. Acabou não falando. Nossa, né? John McClane, que canelada. Lógico, mega ultra filme, mega boga de 2007. Duro de Matar 4, galhofa total, adoramos. Gabriel Valente, 20 anos, Rio de Janeiro. Olá, caros nerds. Em primeiro lugar, quero dizer que sou um dos nerds que fizeram a assinatura da Netmovies. Olha aí, Azaghal. Obrigado. Depois de ouvir o Nerdcast. A Netmovies agradece. E realmente posso confirmar que o sistema de atendimento ao cliente funciona, o que no Brasil é quase um milagre. Eu pedi pra minha irmã procurar pra mim no site o filme Warriors, Os Selvagens da Noite. Aí, um clássico. É um clássico. Mas, infelizmente, ele não fazia parte do acervo da Netmovies. Porém, minha irmã mandou uma mensagem perguntando sobre o filme e, em menos de 24 horas depois, eles já responderam dizendo que pretendem adquirir em breve o DVD e, quando isso acontecer, vão entrar em contato com a gente. Olha aí! Ótimo, cara! Resta agora esperar. Quanto ao Nerdcast Retrospectiva 2007, que foi muito bom, ele fala aqui, a série 4400 foi cancelada poucos dias atrás. Ai, eu não acredito, Jovem Nerd. Por que será? Eu também assistia, mas as duas últimas temporadas foram fracas mesmo. Aquele papinho de promicina já estava irritando fazia tempo. Ah, meu Deus. Já quanto à série A Prova de Tudo, ela foi desmascarada nos Estados Unidos, onde descobriram farsas do programa. Tudo bem que o Bear Grylls sabe mesmo sair da areia movediça e comer carcaça de zebra, mas a verdade era que ele levava uma equipe de câmeras e de noite ele dormia em um hotel e ainda tinha os caras que faziam pra ele aquelas jangadas, etc. Eu preciso falar uma coisa aqui sobre isso. Dor! Pô, é televisão, cacete! Mas é, o que eu falei, né? O que importa é que o cara vai lá e sobe na árvore de 15 metros, né? Ou vocês assistem o Globo Repórter e acham que realmente eles estão numa sala toda aço escovado, cinza. E quando aparece uma selva atrás, vocês... É o quê? O Globo Repórter é num disco voador que eles vão voando pelo planeta. Gente, é televisão, cara! O importante é que o cara faz a gente achar que está acontecendo. É a ilusão, pelo amor de Deus. Mas o legal é ele ensinar, olha, aqui você faz isso, você faz fogo assim e tal. Não interessa se o cara fez um arco e flecha pra ele. A gente nunca ia fazer um arco e flecha na floresta, né, Zagal? É, cara, as pessoas ficam se preocupando com pormenores. Vocês, por algum momento, acham que realmente o cara se fudia a ponto de morrer no meio do mato? Pois é. Ou na floresta, ou no deserto, ou na casa do cara. Cara, whatever, o negócio é que é legal, parece que o cara tá se fudendo o suficiente, cara. Outro dia eu vi uma foto dele na areia, enterrado na areia, até o pescoço do Bear Grylls. Uhum. E aí tinha um cara com um pedaço de madeira assim na frente, sabe? Não era ele, era uma outra pessoa. A foto, uhum, era inclusive. Uhum. E aí vários sites colocaram: farsa! Bear Grylls usa ajudantes pra tirar ele da areia movediça, não sei o que lá. Só que ele tem um blog. Uhum. E essa foto tava no blog dele dizendo que isso era na época que ele tava na Legião Estrangeira e ele tinha roubado não sei o que lá uma barrinha de cereal, não sei o que porra foi. E o castigo pra ele, pra quem roubou a barra, foi ficar enterrado dentro da areia durante horas, até o pescoço. Olha aí que beleza. Agora eu quero saber quem é que já foi da Legião Estrangeira aqui. Quem foi da Legião Estrangeira? Aí pode fazer um programa que a gente vai falar que é exatamente. Eu gosto sempre de perguntar para os nossos dubladores como eles começaram e tal, e é legal que o Garcia com o Nelson, a história de como eles se meteram na dublagem foi assim, uma coisa de família. Foi uma coisa de família, porque eles tinham pais, atores, dubladores, então, e eles acabaram entrando. Mas o Guilherme Briggs foi um cara que se enfiou sozinho na parada, cara. O cara foi atrás. É porque os outros são velhos, né, cara? Não, que isso, cara? Não, a história do Guilherme Briggs é muito legal com a dublagem. Era um cara, tipo assim, eu gosto dessas histórias do cara que, sabe, eu não conheço ninguém e eu vou me meter, né, cara? Tudo começou lá, longe Band quando a amiga sua, Cristina Anastasia, é isso? É isso aí. Ela mandou pro Jornal Globo uma crítica sobre a dublagem de Jornada nas Estrelas 4, né? Isso, das baleias, exatamente. Não o William Spett, né? As outras baleias. Mas e aí, cara? Aí, isso aí, ela mandou uma carta, eu não acreditei. Quando ela me ligou, eu falei, Guilherme, publicaram a carta. E ainda botaram um cartoon do Spock fazendo assim, com a mão no pescoço, assim, péssima dublagem, isso aqui. Falou, olha, e o cara convidou, o dono da VTI, convidou vocês, a gente, pra ir lá, pra conhecer a VTI. Falei, bom, Cristina, ou vai ser uma coisa muito boa, ou ele vai fazer tipo o John Locke, vai passar a faca na gente e vai matar a gente. Bom, aí a gente foi, e foi muito legal que a gente conheceu o estúdio, comecei a me informar como é que fazia pra fazer dublagem, pra estagiar, não sei. E eu comecei, foi assim que foi meu então início. Então você começou a dublagem com meia dúzia de inimigos mortais. E cara, foi como se fosse um sonho, que eu fui indo, fui lá, aí o cara falou, não, pode vir aqui, pode assistir, se você vai conseguir dublar, não sei, mas se você quiser vir. O que que o estagiário no estúdio de dublagem faz? Ah, ele fica quietinho, sentado e só observando. Sério? Cafézinho, é o que todo estagiário faz em qualquer cafezinho, lugar. Cafézinho. Não, fica só observando, aí eu podia observar, vi o próprio Garcia Júnior lá, vi o André Filho, vocês devem conhecer ele, que fazia o Sean Connery, aquela voz clássica, né, do Rambo. Do... Esse O do Jovem Nerd, quem não conhece. Não, eu conheço, pô! Só porque lá com o Milha eu não conhecia, é lógico que eu conheço. Mas eu ficava, olha, ficava quietinho lá, assistindo, vendo como é que era, observando tudo. E até conversando depois, né, com a Cristina, até que surgiu um teste pro Worf, né, o Klingon. Mas não à toa você estava lá, porque você era apaixonado por isso, porque você tinha uma ligação muito forte com seu pai, estimulava a sua criatividade, fazia mil vozes e vocês gravavam textos, essas coisas, não era? Exatamente, eu ia até me emendar dizendo que vocês falaram que não tinha relação com o pai, o meu teve relação, mas só que depois que o meu pai já tinha falecido. Desde criança, eu sempre falo isso, meu pai meio que me ensinou a ser um ator, né? quase todo final de semana que eu passava na casa dele, meu pai era separado da minha mãe, aí meu pai inventava alguma coisa pra gente fazer que envolvesse criatividade, ou era gravar historinhas num velho gravador dele com uma vitrolinha pra fazer trilha sonora, ou então era trabalhar na oficina de madeira dele, eu fazia lá uns robôs, pintava na madeira o robô, em 2D, sabe? Não em 3D, não. Então era isso, a gente ficava viciado nisso, tanto que a minha avó, a mãe do meu pai, batia no quarto, falando, vocês não vão almoçar não, são 5 da tarde. Não, a gente grava só mais uma historinha aqui do Drácula e do Drácula Júnior, só mais uma vezinha, só mais uma coisinha. Pra você ver, uma geração sem videogame, né, cara? Criativo. Exatamente. E produtivo. Você sabe, Jovem Nerd, que eu fazia uns negócios desse também, né? Ah, tá brincando. Não, é sério, eu tinha um tape deck. Ah, é? E aí eu e meus irmãos, a gente gravava diálogos inventados de filme. E a gente foi no banheiro e descobriu que o banheiro tem eco, né? Que é uma magia, tá? Então a gente encheu a pia e ficou fingindo que era Han Solo, Luke e o Chewbacca dentro do lixo. Olha só, Zagão! Que coisa é essa pérola do seu passado? Olha, nessa época, nos anos 80, assim, a gente usava o gravador. O gravador era, assim, uma ferramenta de mil e uma utilidades. E tinha um amigo meu, também nerd, chamado Eric Laufer. A gente tinha uma brincadeira que era engraçadíssima, que era gravar um monte de frases num gravador, amarrar o gravador com uma cordinha, um barbante bem forte, e descer o gravador pelo prédio, assim, descer pela janela. Bart Simpson, né? Mas contando o tempo que ia demorar até a gente descer o gravador, e a gente gravava coisas do tipo: Ei, você que tá passando na rua, vou te matar. E olha, era tipo 10 da noite, e as pessoas viam aquela voz vindo dos céus, como se fosse um demônio. Sensacional. Pairando sobre a cabeça das pessoas. Em algum lugar da cidade voava papel higiênico molhado também nesse horário. Era o mesmo monstro maligno. Esse era o mais comum na cidade, né, cara? Aqui, qual. Você fazia gravações de Star Trek, né? Do Redublando, né? O que o nego faz até hoje na internet. E você fazia de zoação e acabou mostrando em convenção, é isso? De Star Trek, de Trekker? O meu pai faleceu em 86, mas ele sempre falava, você tem que ser dublador, você tem que trabalhar com arte, fazer alguma coisa relacionada com desenho, ilustração, arte. Uhum. Então eu gravava na casa de amigos do Ricardo Juarez, que hoje é dublador também. Sim, faz a voz Ricardo, do Johnny Bravo. Eu conheço a Dagal. Eu conheço o Ricardo Juarez. Ah, imita o Johnny Bravo aí. Mas aí a gente gravava, pegava trechinhos de jornada e dublava de sacanagem pra exibir em convenções, palestras, o Jetcom. Era um grupo que tinha de fãs de Jornada nas Estrelas aqui no Rio de Janeiro. Excelente. Eu carregava comigo também a fitinha pra mostrar quando ia dar palestra. Ou então em casa de amigos mesmo, entendeu? Pra gente exibir. Mas era engraçadíssimo. Eu era o Spock, o Kirk, fazendo, lógico, o Captain's Log. Ah, o senhor Spock. Aquela coisa, lógico. Eu fazia o Spock versão dentadura, versão dente normal, versão quase de pé na cova. Como é que era isso? O Spock do... O Spock do Jornada nas Estrelas, cinco mais charuto, mais grossinho. Fazia o Capitão Picard e o Ricardo ficava encarregado da parte mais casca-grossa, que eram todas as mulheres. Ah, que ótimo! A Uhura, o Comandante Riker, o Dr. McCoy. Mas a gente fazia um intercâmbio, entendeu? A gente ficava toda hora trocando. Ah, agora eu quero fazer o Spock. Então tá, pega o Spock pra você. Isso é uma grande escola, né? Aqui, qual? Como é que foi profissionalmente você começar dublando com isso, com jornada? Foi difícil separar a realidade da ficção, assim. Sim, porque eu dublava muito em casa, né, com o próprio Ricardo, e às vezes eu soltava umas coisas que não devia na dublagem. A pessoa olhava, ó, peraí, tem uma censura, ok? Não pode. É que o Worf foi o seu primeiro papel, como você ia falar, né? Você fez um teste pro Worf. Tem que contar pra vocês como é que foi que eu tirei até o registro, né? É. Pra você começar a dublar, você precisa do registro. Então, o Valdir Santana me colocou pra fazer teste, eu falei, filho, faz aí, você vai conseguir o registro provisório de ator, quer fazer o teste? Eu falei, ah, tudo bem, vou fazer, posso fazer. E acabei até passando. Aí eu levei lá no sindicato dos artistas, levei o que eu tava já estagiando, que eu já tava interessado em mim, nos meus trabalhos e tudo. E as pessoas ficaram assim, poxa, você já está fazendo isso tudo, que legal, mas só que é complicado, você só fez teatro amadoristicamente, você não fez nada profissional, como é que a gente vai fazer para te dar o registro? Eu acho difícil. Bom, quase perdendo as esperanças, eu mostrei uma pasta de desenhos que eu sempre carrego comigo. Você desenha também, né? Eu adoro desenhar. Aí mostrei algumas ilustrações para a pessoa lá, ela olhou, ah, que bonito, você que desenha? Eu falei, Eu adoro desenhar. Posso te falar uma coisa? Eu não aprendi em escola isso aqui. Isso aqui é desde criança que eu desenho. A mesma coisa com dublagem. Exatamente. Ah, você é autodidata? Eu falei, sou autodidata. Se você puder me dar uma chance, entendeu? Fala com o diretor, acho que esse quem era agora na época. Mas se puder falar, dizer que é um rapaz que está interessado, que vai se entregar a essa profissão, que gosta muito, é apaixonado, é um nerd, né? Por favor. Fala, não, tudo bem, eu vou levar em consideração isso. Legal, achei legal isso. Você tem alguma indicação? Eu falei, não tem nenhuma indicação. Eu tenho só o telefone lá do chefe, lá do dono do estúdio, meio mal-humorado, corre o risco dele bater o telefone na sua cara. Mas tudo bem. Aí o cara me achou legal, assim, tudo, e eu consegui, eu nem acreditei. Caiu o Worf no seu colo. O Valdir Santana, que era o diretor, falava assim, filho, aquele que dubla a primeira voz do Homer, né? Uh-huh. Filho, você não dubla, você arrota o Worf. Cara, pois é, né? Quando eu descobri que era você que fazia o Worf, eu falei, Carlos, não, mentira. Como assim? O Worf tinha uma voz ultra arrotada? Não é o Guilherme Briggs, ele é. É assim, cara. Passa, por favor, um pouquinho. O Worf é patrocinado por... Qual? Você se sentiu muito peixe fora d'água quando você entrou no meio dessa galera toda? Você tava se infiltrando no mundo da dublagem? Tinha gente que não ia com a sua cara por causa disso, essas coisas? Tinha algumas pessoas, mas muito poucas pessoas. Mas isso acontece em qualquer lugar, né? É. Falava, você caiu de paraquedas, você começou ontem, aquelas coisas. Mas o Jovem Nerd mesmo, ele me odeia. Porque, né? Você sabe que eu entrei depois e tomei conta de tudo, né? E aí toma isso. Ai, meu Deus. Não, mas é isso. Quando a pessoa tem talento, cara, tem que estar lá. Entre os grandes. Eu sempre fiquei quietinho. Eu sempre fiquei na minha, só observando. Só, entendeu? Quando eu ia dublar, eu pedia, posso ver de novo? Passa mais uma vez pra mim a cena, né? Posso, uhum. Perguntava pro diretor, isso aqui eu posso fazer dessa forma? Então as pessoas viam que eu não tava ali de sacanagem, eu tava ali realmente querendo aprender, querendo, então começou a surgir uma espécie de respeito pela minha coisa de garoto, né, de menino, que eu era muito brincalhão, muito palhaço, e ao mesmo tempo a coisa séria, que viu que eu era uma cara de 21 anos de idade, mas querendo aprender aquilo que gostava muito, que não estava só deslumbrado, eu vou fazer voz de personagem famoso, nunca foi isso, entendeu? Porque eu carrego comigo a parte do meu pai. Eu fazendo aquilo, era eu meio que ressuscitando todas aquelas coisas gostosas que eu tinha com meu pai. Eu me senti em casa, realmente até hoje, eu me sinto em casa, dublando, dirigindo, estou em casa. Isso que é legal. Are you ready, Boots? Todo mundo sabe que são os atores lá de fora e tal, não sei o que, mas aqui os dubladores eles ficam meio no escuro, sem ninguém saber quem é. O cara gosta pra caramba, mas não sabe. Por exemplo, você, pra mim, foi sempre, foi por muito tempo, o cara do Freakazoid. esse filme com o cara do Freakazoid, excelente, sabe? Porque eu não sabia. Através da internet mesmo que a gente começou a descobrir essas coisas, né? Eu não sei até hoje quem é o cara que faz a voz da Prova de Tudo. É verdade. Passa no Discovery. Que era do Goku. É o Wendell Bezerra, então. Então, isso ele é bom. Legal. Adora ele. Você acha que hoje, até pela internet isso tudo, tá tendo mais um reconhecimento maior do trabalho dos dubladores? Com certeza, porque os próprios dubladores estão fazendo suas perfis no Orkut, fazendo blogs, fazendo páginas. Então, o acesso é muito mais frequente em fóruns também. Aí, com certeza. Aí é muito bom, né? Você saber o que as pessoas acham, o que elas não gostam. As críticas, os conselhos, elogios, seja o que for. Eu acho muito legal. Quer dizer, eu não gosto só de elogio, eu adoro crítica também que me faça crescer, me faça construir. Ou sugestões, pessoas que me mandam assim, Guilherme, coloca aí na sua dublagem, quartinho de enfornar banana. Beleza. Eu vou anotando tudo, cara. Então eu vou sugerir agora. Olha, agora. Eu vou ficar maluco se eu ouvir em alguma dublagem sua você falando megaboga. Vou falar. Isso é muito megaboga. Cara, você vai ver a pessoa boga. Mais feliz do mundo, cara. Se passar isso... É o cão chupando lambda, lambda, lambda. Excelente. Pode deixar, pô. Jovem Nerd quer que você fale megaboga e eu quero que você fale escrotizar. Vamos falar agora dos personagens espetaculares que Guilherme Briggs imortalizou com a sua voz e com o seu estilo, que é algo que a gente tem que comentar aqui. Olha só, Augusto, Ick the Cat, olha o Ick the Cat lá longe, rapaz, eu adorava. Freakazoid, o Daggett dos Castores Pirados, o Cosmo dos Padrinhos Mágicos, o cara do Mega XLR, Samurai Jack, Babão, Superman da Liga da Justiça, Buzz Lightyear. Capitão Murphy, porra. Capitão Murphy, muito bom. Vamos falar também da... Kent Brockman. Olha, Kent Brockman, é mesmo. Antigo. Foi quando eu tava começando lá na VTI, faz tempo. Mas você fazia personagens secundários dos Simpsons, é isso? Kent e mais alguém também? Ou era só um? Olha, todo mundo fez todo mundo nos Simpsons. E até uma coisa que eu era contra. Eu tinha conversado com o Valdir Santana e falei, pô, Santana, nos Estados Unidos é um cara, faz 5 personagens, entendeu? Cada um faz, o próprio Homer Simpson faz o Homer, faz o... Acho que o chefe Wiggum faz o Krusty, faz o Willy... Então, por que não fazer aqui? A gente recebe um pagamento a mais e tudo por isso. Aí ele falou, não sei o quê. Aí não deu muita atenção e acabou ficando uma salada. Eu lembro que eu vi um episódio que o Reverendo Lovejoy tava com a voz do Flanders, cara. What? E me perdoe, Valdir assim, Santana. Isso foi falta de cuidado, entendeu? Devia ter sido feito com mais. Gosto do Santana, achei ele um barato, legal, talentoso. Mas nisso aí, entendeu? Todo mundo tem defeito. Isso aí eu não gostei, não. Eu sou contra essa salada aí, essa confusão. Tanto que às vezes, dubladores chegam e falam assim, mas quem faz o bom sou eu. Falei, filho, você e mais 500 já fizeram. A minha vida mudou, eu não assistia mais desenho animado, porque estava naquela, de repente... Estava naquela o quê? Naquela de não gosto... Adolescência, naquela. Sempre, né? Sempre isso. Naquela de não gosto mais de desenho, caraca. De repente, cara, Freakazoid entrou na minha vida. Para tudo! Freakazoid de The Tick com o Márcio Seixas, que a gente tem que depois conversar com ele, que é demais. Mas foi a primeira vez que eu vi a dublagem ser tratada de um modo diferente, que não é simples tradução ou interpretação do personagem. Eu descobri no Freakazoid que existia algo a mais, um improviso, um quê de termos nacionais brasileiros adaptados. Eu falei, cara, isso é muito bom, como assim? Que novidade é essa? Como é que foi a história do Freakazoid? Olha, o Freakazoid é engraçado que as pessoas não acreditam quando eu falo que às vezes eu adaptava coisa no texto quando o diretor ia no banheiro. Que o diretor, olha, vou no banheiro ali e você vai ensaiando. Não, pode ir no banheiro, vai no banheiro. Isso, vai lá. Agora, ok. É só a gente que tá aqui, né? Eu e o operador de áudio. É. Então vamos gravar aquela outra versão. Não, mas tinha um pouco disso também, mas teve uma longa conversa que eu tive com a primeira diretora do Freakazoid. Eu falei, Ângela, o Freakazoid é uma preciosidade. Por favor, deixa eu colocar algumas ideias que eu tô tendo, algumas coisas assim, sabe? Botar ele totalmente brasileiro, trocar todas as coisas, todas as referências americanas. O que a gente não conseguir fugir, a gente deixa, tudo bem. Mas deixa eu mudar o texto. Ela falou, olha, tá bom, eu sei, mas se voltar alguma coisa da Warner, você se responsabiliza. Eu falei, não, eu venho aqui, 5 da manhã, eu refaço, não tem problema, deixa, Ângela. Tá bom, eu deixo, mas não vai pirar muito. Não, eu vou pirar muito sim. Então foi isso. Aí eu pegava os episódios, os scripts, e o pessoal até me olhava estranho e falei, cara, esse cara é muito nerd mesmo. Pegava os scripts e levava pra casa e assistia e alterava em casa. Eu estudei o Freakazoid, entendeu? Pra tentar fazer o máximo possível de coisas divertidas, engraçadas, diferentes. E aí, quando eu trazia o script, ele tava todo rabiscado. E os outros dubladores olhavam, que é isso, cara? Tá estudando pra prova? Eu falei, não, é o script do Freakazoid. Ah, muito bom. Então foi isso, foi essa luta, essa batalha. E eu ficava muito chateado quando mudava o diretor. Porque aí eu tinha que ter aquela... Ia ter que convencer de novo. Falei, olha, no início havia o verbo, o Freakazoid. Tinha que explicar tudo de novo pra pessoa. Aí eu conseguia convencer, porque a pessoa ria também, achava engraçado. Foi assim, o Freakazoid foi dessa maneira. Foi a sua primeira ousadia em querer improvisar e alterar e modificar texto. Porque acabou virando uma marca registrada sua, né? É verdade. Mas o Freakazoid foi a sua primeira experiência, né? Foi a primeira experiência. Tinham pessoas que falavam assim, nossa, parece que você tomou cachaça que você... E eu não bebo, eu não fumo, não uso drogas. De forma alguma. A minha droga mais forte pode ser, sei lá, Coca-Cola. É isso, entendeu? É criatividade. Tentei explorar o máximo que eu pude. E o detalhe do Freakazoid é que a versão brasileira, dublada, é infinitamente superior à original. Não, tem graça em inglês. Não tem graça. Já ouvi, eu tentei. Pô, vamos ver se isso é engraçado em inglês. Não, não é. Até entender as piadas em inglês não tem o mesmo apelo que a versão nacional teve. Não durou muito, né, Freakazoid? Foram 24 episódios. 24 episódios. Eu falei, por que que... Pô, o Freakazoid acabou. Cara, não tinha graça em inglês, é lógico que acabou. Só tinha graça aqui. Os caras, né? E quando acabou, eu fui lá na gerente da Ebert, a Helena, e falei, caramba, Helena, não tô acreditando. Que ela falou, olha, Guilherme, vai acabar teu desenho aí, sua paixão, seu xodó vai acabar. Eu falei, Helena, você tem um e-mail da Warner ou de alguém? Eu falei, olha, eu tenho o e-mail do, acho que até do produtor lá. Uhum. Caramba, se for o Paul Rudd, eu tô feito. É o dublador do Freakazoid. E era mesmo. Uhum. Mandei um e-mail pra ele, falei, elogiei, falava o quanto eu gostava, falei que eu era o dublador. Acho que até botei isso no meu blog. Uhum. E aí o cara respondeu, cara, de forma muito simples, muito educada, e dizendo, olha, Guilherme, escutei versões do mundo inteiro, lembro de ter escutado a brasileira, e do que eu percebi ali, vi que era uma pessoa louca falando, né? Muito engraçado. Uhum. Agora, o Paul Rudd falando, a Warner não entendeu a piada. Didn't get the joke. Entendeu a piada. Ah. E eles cortaram prematuramente o nosso show. Lamento muito, mas, pô, te parabenizo por você ter entendido a piada. E que bom que o público brasileiro entendeu a piada. Então, mais ou menos assim, entendeu? Mas a gente não perdeu a preciosidade de Guilherme Briggs e continuou, né, ousando em outros personagens. Aliás, muitos pedidos de frases. Nós recebemos referências aqui ao Chãozinho Gelado. É, Chãozinho Gelado. Eu vi essa frase, o Freakazoid, ele caía no chão, se estabacava, e falava assim, falava no original, acho que era tipo assim, this is not nice, I don't like it, uma coisa assim, eu falei, quer saber, aí rabisquei e botei assim, chãozinho gelado. E o passar um paninho nesse chão que foi sensacional, que eu caí pra trás, né? Quando eu não acreditei, cara, que eu tava ouvindo aqui. Que também era caro no chão, né? É, passar um paninho nesse chão, né? Era sensacional, sensacional. Carlos gosta do Menino Zula Ula, né, Carlos? Menina Zula Ula! E a frase preferida do Carlos do Cosgrove, que era, né, que ele sempre pede batatas fritas com café. Que ficou marcadíssimo. E olha só, passou uma coisa no Freakazoid, passou pela Globo, passou pela Sony VHS, né, passou por todo mundo. E só depois, anos depois que eu fui perceber, eu falei um palavrão no Freakazoid. Como? Quer dizer, palavrão não, eu falei uma coisa pesada. Que é assim, ponte baixa, todos para o chão. Aquele ponte baixa, todos para o chão. Sei lá o que, o cavernoso tá todo cagado, ia no rabo. Caraca, passou isso, né, cara? Passou, cara. E ele tá todo borrado, ia no rabo. Vários leitores e ouvintes do Nerdcast pediram pra você repetir a frase do Superman pro Darkseid que ficou marcada. Eu não sei qual é. Qual é a frase? Eu vou tentar. Eu acho que era. Você não sabe como é viver num mundo feito de papelão, é uma merda. Não, é tipo assim: você não sabe como é viver neste mundo, como se tudo fosse de. Tá rindo de quê, Darkseid? De papelão. É, papelão. Então você senta numa cadeira. Alô, Carlos, você está ouvindo, Carlos? Peraí. Carlos morreu. Não veio. Carlos? Não veio, Carlos não veio. Tô aqui. Perdeu. Perdeu a casa. Você tinha que ter falado, eu sou fã do SBT, cara. Silvio Santos, o que você achou de dublar Cavaleiros do Zodíaco? Mas olha, veja você, porque qual o nome? É Cavaleiros do Horóscopo, é isso, tá certo. É porque você assiste o desenho e ao mesmo tempo você sabe como é que vai ser seu dia amanhã. Se vai chover, se você vai usar a armadura de ouro, se vai enferrujar ou não. Eu não sei, é uma série louca, os rapazes... Os cabelos todos parecendo, eles vão no Jarça, fazem aquelas pontas maravilhosas. Creio que é isso. Não sei quanto é que tá a série. Deixa eu ver aqui. Estou aqui numa vendinha. Quanto é que tá isso aí? A saga do que isso aí? É a saga do inferno. É a saga do inferno? Não, não compro. Não compro porque minha esposa não vai gostar. Tá certo? Muitos nerds mandaram comentários e e-mails pra gente falando que são mega fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Como é que pode isso, cara? Sinceramente. Que eu não consegui compreender. Não, a gente foi numa loja em São Paulo. E aí tinham vários bonecos do Cavaleiros do Zodíaco. Isso. A gente tava começando a comprar os produtos pra Nerd Store, né? E a gente, e Cavaleiros do Zodíaco? Como é que é? Vende bastante? Ele... Olha, normalmente quem compram são os homossexuais. O cara falou isso, eu juro, cara. O cara mandou com essas exatas palavras. Aí o Jovem Nerd comprou a coleção toda e foi embora pra casa. Foi inferno. Mas aí o pessoal fala que você eternizou o personagem Radamantes, não é? Foi só durante uma saga, né? A saga de Hades, foi isso? Eu não sei nada de Cavaleiros do Zodíaco. Isso. Como é que foi? Cavaleiros foi o seguinte. Eu tava num evento de anime e aí tinha um rapaz chamado Neto, muita gente boa, que chegou pra mim e falou: pô, tu quer gravar uma ceninha do Radamantes, que é um personagem que vai aparecer na próxima fase, gravar pra gente botar aqui pro pessoal ver uma voz nova e tudo? Eu falei: ah, legal, vambora. E a gente vai até na casa de um amigo dele. Nossa. Um amigo dele pra gravar a frase dele lá no quarto do amigo dele. Não, mas aconteceu nada. Tu não teve medo, não, cara? Eu não vou, sem sacanagem. Não, tinha pessoas conhecidas lá, disseram que... É aí que é pior. Mas aí a gente foi lá, eu gravei, e eles ficaram exibindo lá, e o pessoal curtiu, gostou, e aí começou uma internet pra eu dublar o tal personagem, o Radamantes. Começou um hype antes mesmo de acontecer. Começou um hype da galera falar de você dublar o Radamantes aí. Que bacana. É, de mandar carta, mandar e-mail pra Alamo, mandar e-mail pra PlayArt. Ah, vou colar com o Guilherme Briggs pra fazer o Radamantes, não sei o quê. Ele dublou uma ceninha lá, que exibiram, botaram na internet, lógico. O resultado deu certo, os fãs conseguiram, o feedback foi excepcional, foi muito legal, as pessoas curtiram. Qual? quando você faz desenho japonês, tipo Cavaleiros do Zodíaco e tal, como é que você consegue botar emoção vendo aqueles desenhos que os caras falam assim... tudo parado também. Shinigami. É só isso, cara. É como se a gente falasse assim: oi, Guilherme Briggs, você é um dublador excelente no Brasil. Alexandre, faça uma pergunta para o Guilherme Briggs. Uma vez um cara me perguntou numa palestra assim: eu quero fazer uma pergunta pro Guilherme Briggs. Eu falei: oi, pode falar. Aí, cara, pô, quando tu faz aí o desenho japonês, meu, pô, tu coloca aí o Spike, nada a ver com o original. Você aí, o Cowboy Bebop, nada a ver, cara. Por que que vocês não seguem o original e pronto? Aí eu falei: olha só, eu vou seguir o original e aí você vai ver se vai ficar legal. Eu tô aqui com meu amigo Mauro Ramos, que faz o Jet, e a gente vai fazer exatamente como no original. Como é que é o original do Jet, Mauro? Aí o Mauro: oi, Spike, oi, Sinito, Tinito, fala. Agora faz a versão exatamente pior. Oh, Spike, nós temos que pegar esse criminoso. Você gostou? Ele: é um certo ponto de vista, realmente. Cara, dublagem não é tradução literal. Exato. A gente tem que adaptar, entendeu? No Japão adaptar. É só um dublador. Pra tudo. Cara, ganha bem pra caralho. E você cai numa armadilha se você dublar as mulheres dublarem exatamente como no original, porque é aquele... Não dá, cara. Isso funciona pro japonês, pra gente não funciona. Eles são legais, são excelentes, mas pro japonês, que tem todo um caldeirão cultural, tem toda, né, milenar que eles... Emoções entendem. Reprimidas, fralda e tapa na cara, só serve pra eles, cara. Eu tava vendo outro dia um episódio do Mega XLR. Mega XLR é legal. Só é legal por causa do Guilherme Briggs, é sério, cara. Os filmes. É minha opinião. Assim, um robô gigante com um carro no lugar da cabeça, sabe? Eu achei meio bizarro demais. Mas aí, de repente, tem um cara dentro do carro que, sabe, fala, imita o Silvio Santos, aí Ritmo de Festa, o caralho, cara, isso é muito bom, cara. Então como é que foi, mais uma ousadia sua, cara, como é que foi essa parte criativa de improviso no... Os personagens que eu tive, assim, mais ousadia, Frikazoide, teve o Daggett, né, dos Castores Pirados. Exato, muito bom. Babão, que eu não podia sair também muito da linha dele, e depois foi o cara. Quando fui fazer teste pra ele, eu olhei pra ele, eu senti a mesma coisa que aquele negócio do Frikazoide. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu fico com medo. Pô, ficar usando 1 milhão de vozes, um monte de referência, um monte de coisa, senão fica acabando, vira Frikazoide tudo. Uhum, e algumas pessoas até criticaram, falaram: pô, cara, cuidado aí pra você não acabar virando Frikazoide em tudo. Eu falei: pô, eu tento, né? Mas só que é que nem você falar pra uma criança assim: ó, papai vai te dar esse brinquedinho aqui, esse robozinho, mas, ó, mas não brinca. Tá bom, pai. Eu não aguentei, cara. Eu não acreditei, né? Quando apareceu um bicho lá que parecia Transformer, que eu até coloquei. Já vi melhor no desenho dos Transformers. É muito bom. O desenho fez várias referências a vários desenhos antigos. Era muito bom aquele desenho. Ele foi cancelado pelo mesmo motivo do Frikazoide. Ah, muitas gags que ninguém vai entender. O desenho para um público muito específico, sei que, papapá. Será que você é meio pé frio, cara? É! Não, acho que eu sou mesmo. O Manolo que fez... O Manolo Rey, que faz o Will Smith no Maluco no Pedaço, faz o Presuntinho, faz o Gaguinho, brilhante dublador. Nossa. Ele fez também o Dexter, do Frikazoide, e fez o Jaiminho, do Mega XLR. Quando foi cancelado o Mega XLR, ele virou pra mim e falou a mesma coisa que você falou. Eu falei: porra, Guilherme, a gente é pé frio. Ou eu ou você. A gente é pé frio pra caramba, hein? Pois é. Mas aí depois eu descobri que eu era o pé frio, porque eu fui dublar Laboratório Submarino, de repente muda o capitão, aí eu perguntei na Van Marra, eu falei: ô, caramba, mudou o capitão? O que será que houve? Fui pesquisar na internet, o dublador americano tinha morrido. Ah, meu Deus! Comentário aqui antes da gravação. Você lembra do Frango Robô, que tem um episódio que fica o Squirrel e o Pikachu conversando? Aham. O Piu-Uf podia participar, né, cara? O Piu-Uf? É, porque ele fala o nome dele toda hora também. É verdade. Mais um Pokémon. Ai, ai. Pokémon Beowulf. Vamos lá, vamos sair um pouquinho dos desenhos animados e vamos falar sobre os personagens vivos, os filmes, as séries. E eu queria ressaltar algo que já foi comentado em outro Nerdcast, que foi o desafio de dublar o Friends, né, cara? E bravo. Você teve que se meter no meio aí da tradução. Como é que foi a história do Friends, cara? A gerente da Ebert, que aí já era a Silvana, tadinha. Ela ficou até irritada comigo. toda vez que eu entrava na sala dela, ela falava, o que você quer? Eu disse, Silvana, por favor, me dá o script. Ela, não tem script. O Briggs, vai. Ela me chama de Briggs. Briggs, vai pro estúdio, cara. Deixa isso. Você é muito, sabe... Deixa, dubla lá. Eu falei, Silvana, não dá, cara. Você me conhece, não dá. Friends, tudo na dublagem tem que ser feito com cuidado. Ainda mais Friends, entendeu? Vai que chega o Seinfeld, entendeu? Porra, pelo amor de Deus. Aí eu pegava o script, levava pra casa, ou então ela mandava pra mim por computador, o tradutor me mandava, e eu ficava até 3, 4 da manhã adaptando Friends, o máximo que eu podia. Eu, inclusive, fiquei até com uma torcicolo que me acompanhou durante 2 meses, tanto, cara, no computador direto. Tudo por conta própria, né? Sem ganhar um tostão a mais. Não. Ela até falou, você não vai ganhar nada. Eu falei, Silvana, eu não quero dinheiro. Será que você não entende? Eu não sou movido por dinheiro, entendeu? Eu sou movido pelo carinho, pelo prazer, pô. Eu tô vivo, tô com saúde, tô trabalhando aqui. Deixa eu fazer o que eu gosto, pô, entendeu? Aí ela falou, pô, tá querendo se mostrar? Eu falei, não, Silvana, nada. Depois a gente fez as pazes, entendeu? Depois ficou tudo bem. Não é questão de se mostrar. Pra quem eu vou me mostrar, Silvana? Eu quero só... fazer esse trabalho, me deixa. Ela entendeu. Ela falava, você é CDF mesmo, você é maluco. Aí me abraçou, a gente ficou bem depois. Uhum. Mas foi isso. Tinham piadas terríveis, né, no Friends. E eu, como fã, conhecia, tentei fazer o melhor possível. O Ross, o personagem que eu fazia, tinha um macaquinho danado que vivia no cio. E aí a Rachel aparece assim na sala. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. O meu George não é mais curioso. Exato. Aí eu... Ih, caramba. Nem o filme George Curioso tinha passado ainda aqui, o desenho animado. Uhum. Falei, caceta, o que eu vou fazer? Aí pesquisei, viu, George Curioso, o personagem antigo dos anos 40, que é um macaquinho que fica apontando para as coisas. Fala, o que é isso? Ah, isso aqui é uma televisão. O que é isso? É um rádio. Como é que eu vou adaptar? Bom, vamos trazer pro Brasil. Aí eu tive a ideia de botar assim, né? A minha... Acho que foi isso, né? A minha Barbie não é mais mocinha. Pois é, cara, né? Porque a tradução literal não vai significar nada, né, pra pessoa aqui no Brasil, né? Você tem que adaptar. Não tô dizendo que você vai fazer adaptação de... Como vocês falam, adaptação a Trapalhões ou Praça Nossa. No mínimo, criativo, inteligente, uma coisa pra não insultar o telespectador também, né? A gente se esforça, lógico. A gente não consegue sempre, mas a gente tenta o máximo. Aqui, qual? Guilherme Briggs fez vozes famosas, Denzel Washington, Brendan Fraser, na Múmia, né? Na Múmia. Eu fiquei rouquinho no primeiro filme. Sério? Rouquinho, mas muito feliz. Gostei muito. Oi, Wilson! Nosso querido Russell Crowe. É, o Han Solo na redublagem do Star Wars, que ficou excepcional. Eu, quando ouvi, eu falei, cara, esse é o Guilherme Briggs. Adorei, cara. Ah, o Han Solo chora de rir até hoje. Não, cara. Obrigado. E olha que eu sou... Eu vou um cara que vi Star Wars legendado a vida toda, que eu sou um mega ultra fã de Star Wars. Eu também. E quando eu fui ver, quando eu comprei o DVD e fui ver dublado com os meus sobrinhos, eu, cara, tá ótimo, muito bom. É porque você é um preconceituoso, né, Jovem Nerd? O quê, cara? Você não queria ver dublado, né? Não, porque eu vi a vida inteira legendado. Preconceito. Porque eu gostava das vozes originais. Você prefere ler texto do que ver imagens. Deus, eu não... Tá, mas eu já cheguei num ponto que eu não preciso mais ler. É só aquela discussão. Mas eu gostei muito, cara. E eu acho que você, como um mega fã de Star Wars, também ficou muito doido quando... Tem muita gente que não gostou. Falou, pô, tu botou trabuco, é blaster. Eu falei, eu sei. E tinha sombra, pô. Eu tava na sombra do Garcia Júnior e do Francisco Milani. Sensacionais no Harrison Ford, entendeu? Então é complicado pra mim, eu tentei fazer o máximo possível. Sei que tem muita gente que falou, pô, parece um malandro carioca, sei o que, falando, mas é aquele, né, aquela velha história do... Malandro, do... Né, cara? É, ele é um contrabandista, salafrário. Pois é. É um cafajeste. Cafajeste, verdadeiro cafajeste. Mas de coração bom, né, mas de bom coração. Exato. Na época do Guerra nas Estrelas, eu traduzi o episódio 1, 2 e 3 pra cinema. Ah, uh-huh. Pra explicar pros americanos o negócio dos nomes, cara. Calma aí. Você... traduziu os episódios 1, 2 e 3 agora, recentemente. Isso. Você é responsável pelo lado sombrio? Sabia que você ia perguntar isso. Não, mas olha só, eu explico, não. Mas eu explico. Peraí, calma, vou explicar até com a voz do Silvio Santos pra amenizar. olha só, olha só. É, eles pediram uma cartela com as traduções, assim, Dark Side, o qual a sugestão de vocês? Aí eu botei negro, preto não, sombrio e só, botei os dois. Quem escolheu foi o gordinho lá, o barbudo, foi o Jorge Lucas, foi ele que escolheu. Sério? Isso quer tirar o corpo fora? Não, foi ele que escolheu. Foi ele que escolheu. A gente mandou. Ele não dá opção. Uma dentro. Né? Parabéns, Jorge Lucas. Mas, né? Então, Sifu Dias. Sifu Dias. Foi ele que escolheu também, né? Não. Catão Panacas. Eu prefiro realmente sombrio, que engloba muito mais até a ideia de que a pessoa vai sendo tomada gradativamente pelas sombras e vai caindo e vai sendo seduzida. Não negro, totalmente negro. Eu acho legal, não me incomoda. Eu sei que tem toda... O passado emotivo que as pessoas, pô, é lado negro e tudo, mas... Eu, na verdade, não me importo, eu acho que realmente são decisões que são feitas em tempo diferente. Eu achei uma merda. Você achou uma merda? É culpa do Diego. Mas ó, sobre os nomes foi engraçadíssimo, que quando eu vi aquilo, cara, eu olhei, comecei a assistir o filme, lá em preto e branco, cheio de efeitos especiais ainda não completos, cheio de sólidos rotacionando e coisas fora de foco. Pô, você que é mega fã de Star Wars, viu o filme assim, capenga, cara? Pô. Eu tinha que traduzir, não tinha jeito. Aí, cara, no episódio 2 me aparece Sifu Dias. Porque, na verdade, Jorge Lucas, ele é brasileiro, vocês sabem. Não, a minha teoria é o seguinte, é parecida com a do Azaghal. É o seguinte, tem um brasileiro, filha da mãe, que chega assim, Mr. Lucas, eu estudei isso aqui, ó, fala... É o Tapau. É bom. O Capitão, caralho. Power. Em Brasil, Power. Caralho. Nice. Capitão, caralho. Que? Capitão Panaca. É o Tapau. Aí, como é que eu ia explicar isso pros americanos, cara? Foi engraçadíssimo o meu e-mail. Porque a gente mandou um e-mail pra Lucasfilm. Uh-huh. E eu dizendo assim: olha, Sifu Dias means Master Fucking Self. Sabe qual foi a resposta, cara? A resposta deles? Não vamos arruinar a franquia do Sr. Lucas. Pode mudar. E eles riram, eles botaram assim: let's not ruin Mr. Lucas franchise. Ai, que excelente, cara. Muito bom. Doku também foi espetacular, Doku, né, cara? Né? Doku de quem, né? Doku, Doku rendeu tanta piada, cara. Rendeu. Eu tive que escrever The Count From the Ass. Os caras não devem acreditar, cara. Eles devem achar, cara, esse cara tá zoando com a nossa cara. Porque é muito doido, né, cara? Esses nomes dele, tá de parabéns. Eu sou muito fã do Jim Carrey. Ah, eu também. Muito, muito fã. E aí um dia, sei lá, esse Ventura passou na TV, dublado, e eu fui assistir, ai, meu Deus, não, Jim Carrey, caraca, o que tá acontecendo com o Jim Carrey? O Jim Carrey, ele é muito overactor. Ele é demais, ele extrapola, ele vai ao máximo da escala de palhaçada e coisas que pode fazer. Eu falei, cara, dublar, ele é um freakazoide vivo. Dublar o Jim Carrey tem que ter alguém maluco, alguém doido, que nem ele, algum brincalhão, que tem esse espírito. E eu falei sempre a vida, porra, quem tinha que dublar o Jim Carrey era o freakazoide. E aí legal. Eu fui ver o Grinch legendado, porque eu sou fã do Jim Carrey, eu não queria ver nada de Jim Carrey dublado, né? E aí, eu não gostei, eu falei com a portuguesa, pô, portuguesa, não gostei muito do Grinch, não, achei que eu ia rir mais. Aí ela, que isso, o Grinch é o melhor filme de todos, muito bom, o melhor filme do Jim Carrey, eu vi dublado, é o Freakazoid, eu, não, para tudo. Aí ela tava falando da versão dublada, caramba. Da versão dublada, ela viu a dublada legal. E achou o melhor legal. Filme do mundo, e eu vi a legendada, achei meio sem graça. Eu fui ver a dublada, cara, o filme mudou completamente. Outro dia eu tava assistindo com a senhora Jovem Nerd e a gente, cara, é muito bom. Ah, que legal, o que legal. O Grinch, eu sei que você tem maior carinho pelo Grinch, né, cara? Nossa, como é que foi? demais. O seu primeiro papel de Jim Carrey? Foi o primeiro papel do Jim Carrey. Quem faz o Jim Carrey, quem fez mais vezes o Jim Carrey foi o Marco Ribeiro. Isso, nada contra o Marco Ribeiro, sabe? Só que eu achava que, na minha opinião, tinha que ter algo mais no Jim Carrey. Inclusive, é engraçado, o Marco Ribeiro, a gente até, quando alguém me chama pra fazer o Jim Carrey, eu sempre falo, Marco Ribeiro. Ah, não, vou ligar pra ele. Aí o Marco Ribeiro fala assim, quando me encontra, fala, Bom menino, não me traiu, não me traiu. Eu falei, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É sempre assim, querem colocar quer dublar o Jim Carrey? Primeiro o Marco Ribeiro. Se o Marco Ribeiro estiver viajando, doente ou não tiver afim, sei que, não, passa pro Guilherme, aí tudo bem, eu faço. Esse é o nosso acordo. Porque eu respeito muito isso e claro. Acho que, pô, Jim Carrey é do Marco Ribeiro e eu faço. Eu até combinei com ele o seguinte: Marquinho, vamos fazer o seguinte. Você faz ele de cara lavada e eu faço ele monstruoso. Que tal? Ele com máscara eu faço. Aí eu falei, menos o máscara. O máscara tu não vai redublar, não. Eu falei, não, tudo bem. A gente se dá muito bem, não tem o menor problema. Uhum. E, pô, o Grinch foi um presente. Tanto que foram 25 ou 26 horas de gravação. E foi o mais próximo que eu pude chegar, assim, de realização, de prazer, de alegria, de... Eu parecia um menino no estúdio, suando, pulando, gritando, me rindo, e falou, posso fazer de novo? Vou fazer de novo, que legal! O americano caiu na pilha, vem um vídeo aqui de sacanagem do meu laptop também! Aí eu olhava pra ele, não, mas não era isso que eu queria dizer, mas tudo bem. Então foi muito legal, cara. Muito bom. A do Box, né? A gente tem uma conhecida que sempre que a gente vai na casa dela, ela tem um cachorro chamado Max. Max. Toda vez que você chega lá, né? O que que vocês falam? Max, traga minha capa. Ah, maravilhoso. Max, traga minha capa. O que mais que marcou do Grinch do Box? Oi, garotinha. Mas como ousa entrar na minha toca sagrada? Eu lembro, acabei decorando as frases do Grinch, nossa. Cara, agora eu vou puxar da memória. Existe um filme que só eu, Guilherme Briggs e mais uns três nerds conhecem. Eu vou adivinhar, posso falar? Pode. O filme mais idiota do mundo. Ah, exatamente! Ah, esse é maravilhoso. O filme mais idiota do mundo, que é o Mr. Science Theater 3000, 3000. Que é, cara, que, acho que era alguma série lá fora, você sabe? É uma série. E eles fizeram um filme que são três malucos, né? Um cara e dois robozinhos. Toscos. Espaciais, né? Numa nave espacial. E ficam assistindo um filme antigo no cinema. E zoando o filme. A gente viu, cara. Cara, isso é uma inspiração pro Jovem Nerd. Você não tem noção como isso é uma inspiração pra gente. Caraca, cara. É muito bom. E eu tenho esse filme gravado pela metade que na TNT, uma madrugada que eu vi, meu Deus, bota pra gravar. Eu gravei da metade pra frente. Eu tenho esse filme dublado, mas pulando. pulando no VHS. Esse filme é uma raridade, não adianta procurar na internet, porque tu vai achar em inglês e não tem a mínima graça. A graça tá no... Sabe, nas adaptações, nas loucuras, no, as naves explodindo e vocês, São João! Aquele alienígena que aparece lá no final, aí a gente olhou, os três, e os três, só tem mau caráter nesse filme. Alexandre Moreno, Márcio Simões e eu, três mau caráter na bancada, aparece aquele monstro, com aquela perna musculosa torta, a gente um olhou pro outro assim, aí, ih, a Tina Turner! Aí o Márcio Simões me solta. Cara, é espetáculo. A gente olhou pro diretor, o diretor só falou isso. Falei, que pariu, tô f***. Cara, vocês rasgaram o roteiro, o script dessa parada. Vocês fizeram por conta própria, né, cara? O Hamilton Ricardo, o diretor, falava assim, pera, onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? A gente falava assim, a gente parecia bandido. A gente, assim, meio que a gente ficou, a gente cravou as unhas na bancada e não queria sair dali. Não, Hamilton, fica aí, Hamilton. Fica aí, o diretor, né? Fica aí. Não, a gente cuida do filme. Vamos lá. Vai gravando. Aí o Hamilton, peraí, onde é que vocês estão? Não, fica aí, Hamilton. Cala a boca. Ninguém sobe. Excelente. A gente vira bandido. Cara, tem uma cena espetacular que vai abrindo os três cilindros e tem as três pessoas lá. Qual dos rapazes você quer? Essa frase era tua? Não, acho que essa era do Alexandre Moreno. Ah, era do Moreno. Excelente plano, Gênio. Napoleão. Ele é um gênio. Excelente plano, Napoleão. Muito bom, cara. As piadinhas de Star Trek são todas minhas, né? Lógico. Cara, esse filme eu amo. Nunca vi o início. Nunca vi. Sempre peguei da metade pro final. Uh-huh. E é uma pérola. É uma raridade. É uma raridade. Pô, meu sonho é pegar a série, cara. Vi essa série pro Brasil. Pegar essa série e dublar cara, isso. Cara, ia ser demais. Ia ser será ser que demais. Tem na Netmovies? Não sei. Boa, vou procurar. Você sabe se isso existe? Você gravou, mas você sabe que isso foi lançado em DVD ou qualquer coisa? Foi. Eu acho que foi lançado em DVD nos Estados Unidos, a série. Não, mas aqui. Aqui, o filme que você dublou. Ah, não, aqui não. Foi só pra TV, né? Cara, coisa, eu preciso achar isso, cara. É uma pérola. Uma pérola mesmo. Sempre que eu vejo uma pessoa de testa grande, eu penso que é sua testa cresça como um poderoso carvalho. Nunca me esqueci disso, cara. É muito bom. Tem uma do Alexandre Moreno que fala assim... eles constroem um negócio assim, um visor, que é um triângulo. Aí o Moreno botou. Ele não botou, quer dizer, ele botou e depois o diretor pediu pra tirar. É o polenguinho multicolorido. Aí o diretor, não, isso você não vai botar. Aí ficou, é o queijinho multicolorido. Excelente. Não, e a minha frase favorita desse filme, uma das favoritas, é do Márcio Simões, que é o seguinte: o cara tá lá falando no filme, né? Dizendo assim: oh, vocês têm que construir o interocitro. Aí o Márcio Simões falou essa frase olhando pra mim. Ele falou assim: vou batizar meu filho de interocito. Agora vamos falar um pouquinho do Guilherme Briggs, diretor Sin City, Zatura, Tá Dando Onda, Casa Monstro, o filme dos Simpsons. Uma Noite no Museu, Transformers agora, que foi excepcional. O que mais? A série animada do Star Wars, o Clone Wars. O Aqua Teen, que a gente tem que falar um capítulo à parte. É verdade. Eu assisti Aqua Teen, achava espetacular. E aí, de repente, parou de ser espetacular. O que aconteceu? Mudaram tudo. Como é que foi a história do Aqua Teen, cara? Você foi escalado como diretor, né? Do Aqua Teen, de dublagem. É isso? Uh-huh. Chamou a galera, chamou o teu comparsa Moreno, né? Que a gente sabe que você é a super dupla com ele, né? Sei lá, eu sou o bandido 1, ele é o bandido 2. Uh-huh. Não precisa. Ele é genial. O Alexandre Moreno e Mauro Ramos são, pra mim, assim, excepcionais. Nossa. Eu tenho muito que aprender com eles. Pelo amor de Deus, são muito bons. Todo o time do Aqua Teen foi excepcional. É, o Marcelo Garcia, o Marco Antônio. O pessoal dá pesado. Bom, aí quando eu recebi a série, eu já sabia que era do Adult Swim. Uhum. E veio uma carta de recomendação, se chama Carta Criativa, dizendo as diretrizes da série, o que tinha que fazer, o que não podia fazer. Beleza, aí eu vi lá que podia botar alguns palavrõezinhos e... Peraí, eu imagino o que não podia fazer nessa série, eu não consigo imaginar. É engraçado que eu fico me imaginando num tribunal assim, sendo julgado, e as pessoas, por que você fez isso com o Aqua Teen? Não, eu posso explicar, não, você vai pra cadeia. Vai, é o seguinte, aí a gente fez os 3 ou 4 primeiros episódios do Aqua Teen. Uhum. Fizemos, mandamos, eu segui tudo direitinho que eles pediram, não botei, preferi até não botar nenhum palavrão, alterei o texto, né, um pouquinho assim, já começando a eu e Moreno, Marcelo Garcia, Marco Antônio, a gente já começando a burilar, o Mauro Ramos fazendo o call. Uhum. E foi pra lá. Aí o pessoal do Adult Swim devolveu a série, achou legal, bacana, mas falou assim: olha, vocês podem se soltar mais. Aí pra quê? Abriu a porteira, a boiada saiu inteira, cara. Aí eu mostrei pros dubladores, pros mau caráter, falei: olha aqui, ó. Imagina só, eu, Mauro Ramos, Alexandre Moreno, Marcelo Garcia, Marco Antônio. Olha aqui, o quê? Ai, liberaram. Soltaram os demônios, né? E a gente desceu a ladeira do Pelô, caímos do 15º, arrebentando ar-condicionado e tudo, sem querer, sabe? Sem querer saber mesmo das consequências. Uhum. E soltamos, sabe? Falei, vamos fazer o Aqua Teen, assim, a série mais solta que a gente fez. Vamos botar mesmo putaria, tudo que a gente achar que é engraçado, que vai ficar legal, uhum, vamos mandar ver. Escrotizar, como a Zagal fala, vamos escrotizar essa porra. Quando bateu lá nos Estados Unidos, cara, nossa, foi um choque. Foi um choque. Sério? O pessoal tomou um susto. Tanto que eu até falei com o pessoal do Cartoon Network, que não tem tanto a ver com o pessoal do Aqua Teen. Uhum. O conhecido meu lá do Cartoon falou assim: Guilherme, cá entre nós, achei o máximo, engraçadíssimo, mas cara, tu pegou pesado. Ai, quando, a gente escutou isso aqui, a gente morreu de rir, mas a gente imaginou assim, tua cabeça rolando. Ai, meu Deus. E foi o que aconteceu. Eu fui convidado a me retirar do Aquatim. Meu Deus. E persona não grata. E eu entendo, cara, até entendo, porque como explicar para os americanos, explicar para os brasileiros que estão lá, entendeu? A gente, como o próprio Garcia Júnior falou, a gente tá saiu de uma ditadura, né, negócio da censura, as pessoas ainda não estão preparadas para uma linguagem tipo do Aquatim. Tem muito moralismo. Mesmo o Aquatim passando meia-noite, 2 da manhã, entendeu? Eu não entendi. É um programa para adulto ou não é? É para extrapolar ou não é? Entendeu? Você está meio grávida ou você está grávida? A gente ficou muito chateado. O pessoal do Aquatim ficou triste, ficou assim, jururu pra caramba. Eu também fiquei muito triste, tanto que até eu me afastei da série. Não fiz mais o meu... Até um personagem lá que eu fazia dois, né? Que é o MC Mijado e o Luanito lá, que eu adorava fazer, o Inácio. Exato. E saí da série triste, mas entendi. Eu não fiquei assim, tô chateado com vocês, do Adult Swim. Não, eu só lamento, entendeu? É a mesma coisa, eu fui casoide numa outra... um outro patamar, entendeu? Não entenderam a piada, né? Não entenderam a piada. Não entenderam que o nosso povo é latino, é mais sacana. Exato. É mais apimentado mesmo. Exatamente. Você, a galera pediu pra você fazer um pouquinho do MC Mijado aqui. Ah, MC Mijado? É. Adoro doce, balão chiclete, como chocolate com a minha gata Beth. Acho que era assim. vamos lá, como é que é? Você é gordurinha, vambora, você é gordurinha, vambora. Olha, o que que tá acontecendo, não sei o que, para lá, vou embora daqui. Você vai embora, você vai sentar a porra da bunda aí e ficar quieto. Muito bom. A coisa do sotaque. Por exemplo, você dublou o Noturno, né, no X-Men 2. Confere. E aí o Noturno, óbvio, ele tem um sotaque lá, alemão, inglês, mas... Meu sotaque ficou meia bomba, uma bosta. E você teve que fazer um sotaquezinho lá, meio, sou o Kurt Wagner. Não, aquele sotaque é o seguinte, o pessoal da Warner pediu pra fazer sotaque alemão. E a primeira versão do Noturno era assim... Tem que ajudar a professora Xavier a fazer o sotaque alemão mesmo. Uhum. Fiz o sotaque alemão. Exato. Aí falaram, não, a gente quer que faça o sotaque mais o R. Falei assim, mas vai ficar russo. A coisa vai ficar russa. Uhum. Aí ficou aquele Noturno russo. Que aquilo não é sotaque alemão, e ficou um trabalho que eu não curti, entendeu? Não achei legal. Uma coisa que eu ia perguntar sobre o sotaque, porque, por exemplo, a língua base é inglês, a maioria das produções são inglês, né? Que a gente recebe aqui a dublagem. E aí quando tem alguém... com um sotaque, decidir tem que ter sotaque ou não tem? Por exemplo, o Garcia não fazia sotaque no Schwarzenegger, mas ele falava aquele inglês arranhadíssimo, né? E ele fazia normal a voz, né? Às vezes um britânico, só porque ele tem um sotaque diferente do americano, ele tem que, numa série de americanos que eu já vi isso, no Simpsons, a Sherry Bobbins, uhum, que tinha um sotaque britânico, ela ficou com um sotaque todo pomposo em português, uma coisa assim. Que é meio esquisito, né? Como você vai adaptar assim? Essa decisão é do diretor? Imagina o Sean Connery, né, cara? Ah, o Sean Connery, pois é. Shave my ass. Olha, a decisão é do diretor e do cliente, entendeu? Exato. O diretor pode olhar, acho que vou botar o sotaque. Ah, que nem nos Incríveis. Eu fiz o sotaque do português lá. Ah, verdade! Espetacular! Né? E tem uma história engraçada. Porque a história envolve eu e o Garcia Júnior. O Júnior dirigindo o... Vou te dar um exemplo justamente do sotaque. Uhum. Dirigindo os Incríveis. E eu já tinha um passado assim com o Garcia Júnior de uma coisa que eu fiz no Cosmo, do Padrinhos Mágicos, que ele devolveu, que ele é da DCVI, né? Cuida da parte da qualidade dos filmes da Disney. Ele que decide. Ah, o que que passa, o que que não passa. Sim. E ele achou super legal um negócio que eu fiz no Cosmo, dos Padrinhos, mas só que ele deu uma vetada, ele falou, depois me explicou que eu fiz o Cosmo, tem um episódio que ele aparece com os bigodes e com as tamancas. Aí eu olhei aquilo e falei, ô Wanda, vou ali na padaria comprar uma bengala, sei lá. Aí ele mandou um e-mail, botou assim, olha, fazer a voz do Júlio, achei legal, achei engraçado, mas pede pro Briggs dar botagens, ok? Achei engraçado. Aí depois eu encontrei com o Júnior. Inclusive ele fala, pô, você fica bebetando, eu não falo desse jeito. Aí encontrei com o Júnior. Aí o Júnior falou assim, ó, Briggs, vou te explicar o que aconteceu, cara. Pô, você não pode botar essas coisas, porque isso é pro canal da Disney, entendeu? A gente não pode ter... Não, para de imitar a voz do Júnior. Não pode botar essas coisas, porque pode dar problema, não sei o quê, de preconceito, entendeu? Eu acho um barato, acho o máximo, mas não coloca, entendeu? No padrinho segura. Quando tiver oportunidade legal para um público mais adulto e tudo, que não tem esses problemas, aí tu coloca. Eu falei, pô, beleza. Aí apareceu os Incríveis. Uhum. E quando eu vi aquele personagem com aquele bigode, eu comecei de sacanagem já a ensaiar com sotaque português. Aí eu, esperando que o Júnior, na técnica, fosse me puxar o pé, né? É a orelha. Aí quando eu olhei assim, aí o operador falou assim, não, o Júnior foi no banheiro. Eu falei, beleza. Essa é a hora. É. Hora de criar. Aí comecei a ensaiar. Botou flechinhas no meu acervo, sei o que. Quando eu olhei pro aquário, que o estúdio tem um vidro assim, né, grosso, o aquário, tava a cabecinha do Garcia Júnior me olhando assim. Ele já tinha voltado do banheiro. Aí eu, Júnior. Aí ele, Eu falei, não, é porque eu só tava ensaiando. Briggs, você é louco. Eu falei, não, eu só tava brincando, Júnior, por favor. Não desgruda daí. Aí ele falou assim, olha, você quer fazer o sotaque? Se tio deixa. Você quer fazer. Você tem um problema homossexual com esse sotaque, né? Então titio deixa, vai, faz. Titio vai aprovar. Titio vai ver como é que fica, então faz. Aí eu falei, pô, não acredito, ele não vai descartar esse negócio. Mas acabou que ele deixou e ficou. Aí depois a gente falou, pô, tá vendo, ô Briggs? A gente colocou nesse filme que não tem problema pro público adulto, pra cinema, beleza, você pode fazer. Agora, Padrinhos Mágicos, tu não põe mais sotaque português, não. Uma coisa legal de se falar de sotaque é que todo mundo pergunta, é o lance do sotaque em dublagem, mas sotaque assim, carioca e paulista. Isso. A minha opinião com relação a isso é que sotaque... Não tem nada a ver, cara. O que importa é a interpretação. É lógico que você não vai fazer um sotaque forte, carregado num personagem histórico. Mesmo assim, aconteceu e ninguém reparou. Eu reparei, por exemplo, no Príncipe do Egito, um amigo nosso, o Edinaldo Lucena, que ele é pernambucano, ele fez o Faraó, o Moisés no Príncipe do Egito. E é engraçado, tem uma cena que ele fala assim, cuidado, porque um elo fraco pode... romper uma poderosa dinastia. Caramba. Ou pra Santa Cruz. Santa Cruz que é o Megatron. Eu vou pegar você, líder Optimus. Eu tava dirigindo o Santinha no... A gente chama ele de Santinha. No Transformers, o filme. Aí ele fez, né? Fez bem puxadão assim. Aí eu olhei pra ele e fez, humano nojento. Aí eu falei, Santinha, faz um pouquinho menos nojento. Aí ele, ficou meio lá pro Pelá do Norte, né? Eu falei, ficou um pouquinho. Mas nada de ficar em cima, entendeu? De ficar, isso é besteira, cara. Ficar, sotaque carioca, sotaque... Isso é besteira, eu acho lindo o sotaque carioca, acho lindo o sotaque paulista. O sotaque carioca veio do português, dos portugueses que falaram chiando. E tem também o R dos franceses. E já os paulistas vêm dos italianos, porra. Não é? Então, exatamente. Pô, pra que a gente vai ficar negando a nossa história? Que exatamente, é isso? Exatamente. Tá dando onda que você também dirigiu a dublagem e você, né, como era praia e tal, você incorporou muito do carioquês, né, no filme. Exatamente. O Tá Dando Onda foi uma dublagem assim que eu considero super solta. Eu até conversei com a assessora, a supervisora que ficou junto com a gente lá, a Cristina Bério, super gente boa. Falei, Cristina, a gente tem que soltar, viu? Não como a Patinho. Mas a gente vai gravar, inclusive, os erros. Se alguma pessoa tropeçar nas palavras, falar assim, pô, qual é, brother? Pra quê? Entendeu? Deixa sujar. Não é qual é, brother. Não, qual é, brother? Qual é, brother? Deixa a dicção falhar pra ficar mais natural, pra ficar mais real. Tanto que lá em... A gente viajou pra Londres, teve uma... Pô, achei super legal. Chamaram a gente pra ir lá pra assistir o filme. E para ter uma conferência lá com o pessoal, para a gente ter as diretrizes de como fazer. E o inglesão lá falou, o responsável pela Sony, disse, por favor, em suas versões, soltem, deixem o ator errar, deixa um ator dicção, deixa mais solto. Não queremos ninguém locutando, não queremos ninguém fazendo vozes bonitas, isso aqui, nos personagens. A gente quer o mais próximo da realidade. E acho que a gente chegou um pouquinho lá no Tá Dando Onda. E assim como você deve ter virado uma criança pra dublar o Han Solo, o Worf e tal, eu acho que você virou uma criança quando você dirigiu Transformers, né, cara? Oh, e como, caramba. Que Transformers tem aquela parte emotiva que eu já falei pra vocês, que eu conheci minha esposa numa Transcom. Exato. E, pô, o meu amigo hiper, mega boga nerd Marcus Garrett. E o Davi também, que é outro amigão meu, gente boníssima, que me acompanhou também, foi lá na Delarte pra assistir a dublagem. Uhum. E me ajudou a relembrar várias coisas. Então foi sensacional, cara. Eu não acreditei quando eles até pediram pra colocar os dubladores clássicos de Transformers, das últimas versões. Eu não coloquei o Celso Vasconcelos, porque ele estava aposentado e ele também está morando a mais de 200 quilômetros do Rio. Não teria condição, porque a gente às vezes grava, tem que gravar retake, regravar. Ele era o Optimus, né? O primeirão, depois foi o Darcy Pedrosa, uhum. Depois teve a Beast Wars, acho que foi Guilherme Lopes, foi lá em São Paulo, aí depois teve três séries aí, foi comigo. Foi o Robots in Disguise, a Armada e depois o Beast Machines. Aí o pessoal lá pediu, o diretor, o Michael Bay, pediu pra mandar quem já tinha feito. E aí eu mandei, meu. Eu procuro não me escalar quando eu tô dirigindo. E, pô, eu tô dirigindo já, legal, vou botar outras pessoas. Mas aí o pessoal acabou me escolhendo pra fazer o Optimus e eu fiquei assim, meu Deus. Genial sacrifício, né? E pior que eu falei mesmo com o Marcos, falei, o Marcos Garrett e com o Davi, falei, gente, caramba, fazer o Optimus, pô, mas... É do Celso, eu falei, não, Guilherme, eles escolheram você, faz, cara, você gosta, vai lá, mas os fãs preferem o Celso, preferem os outros, e deixa de ser bobo, cara, você faz bem, vai lá com carinho que você vai fazer direitinho, que eu faço um Optimus diferente, o Optimus no original, eu até sei imitar o Optimus do original, que é bacana. Então, por favor. É tipo, I am Optimus Prime from the Autobots, Autobots transform. Uhum. Aí eu falei, caramba, como é que lembrem daquilo que eu falei no desenho japonês. Se eu passar exatamente pro português, olha como é que vai ficar. Eu sou Optimus Prime dos Autobots. Autobots, transformem! Parece um cachaceiro lá da esquina que tomou uns coro. Eu sou Optimus Prime! Ai, que delícia! Aí eu decidi fazer o Optimus paizão, protetor dos Autobots, mas porque ele é realmente o cara que carrega a matriz da liderança, é um paizão, entendeu? Mais carinhoso, mais firme, mais... E não tão guerreiro, tão poderoso. Eu acho o máximo o Peter Cullen. Claro, porra, não tô dizendo que ele é... Eu sou melhor que ele, mas de jeito nenhum. Mas eu acho que a versão brasileira fica mais legal, o Optimus assim, mais carinhoso, mas lógico que teve fãs que falaram, fez o Super-Homem viado, agora vai fazer o Optimus mais viado. Vamos então para as perguntas dos ouvintes do Jovem Nerd. Eu com o Guilherme Briggs, você tá reparando que eu tô ficando meio... Você tá se perfazendo. Tô me perfazendo. Meio bode. Eu tô meio... Tá meio que se transformando. Perfazendo. Perfazendo é a palavra certa. Ganhou a casa. Você ganhou a casa no valor de R$300. O Guilherme já tá convidado pra quando a gente fizer o Nerdcast do Silvio Santos. Ah, é claro. Vamos lá para o Liz, 18 anos, de Campinas, São Paulo. Falou sobre o Holy Avenger. Uh-huh. Fale sobre sua relação com o pessoal do Holy Avenger e até onde você sabe sobre a animação. Holy Avenger, pra quem não sabe, é uma série de quadrinhos nacional, brasileiro, bem tipo RPG com elfos e magos e tal, do Marcelo Cassaro, tá correto? É, Cassaralho. Não, Cassaro. Fez muito sucesso. E aí, temos aí notícias de que vai virar uma animação, procede? O que você sabe? Olha, a gente já fez a dublagem do Som Guia, com como é que se chama aquilo? Storyboard animado? O storyboard já tá todo pronto, ele botou alguns efeitos sonoros, botou música de trabalho, lógico, e a gente dublou já o filme, o longa inteiro. Tá todo dubladinho, sério? E são guia. Olha, que beleza. São com personagens, é tipo uma, tipo episódio 1, né? São, é uma prequel. Uma prequel que aparece o Leon, aparece o Paladino, o Leon, amigo do Paladino. E no caso, o Cassaro insistiu muito que eu fizesse o Leon. Eu até falei, pô, Cassaro, eu fiz o Sandro, você quer que eu faça o pai dele? Ou seja, o Leon que é o pai do Sandro. Ele falou, não, faz lá no Som Guia, depois a gente vê no filme. Eu sei que ele vai querer me empurrar, quer que eu faça o Leon também. Agora tá na captação de recursos. Da última vez que eu falei com o Cassaro, deu uma estacionada, porque cinema de animação no Brasil, infelizmente, é complicado. O Cassaro me falou que tem outros países que estão interessados também. Talvez vá acontecer isso, essa coisa triste da gente ter que vender em outro país para depois voltar pro Brasil. Ah, exatamente o que o Yabu fez, né? O Fábio Yabu fez com as princesas do mar. Ele vendeu lá pra Austrália e aí agora vai chegar no Brasil. Né? E vocês também fizeram uma brincadeira que você botou no seu blog e podcast. Ah, não. Aí já eu ouvindo o Holy Avenger. Foi uma CDzinha. É, aí a gente gravou só pra dar uma aquecida no público, mas aí com os personagens já de Holy Avenger mesmo. E tem aquela clássica faixa lá dos erros de gravação, do Marcelo Cassaralho, aquelas coisas. Quem quiser ouvir, guilhermebriggs.mypodcast.com. Isso mesmo, tá lá. Pode olhar, guilhermebriggs.mypodcast, my é my.com, você vai para a página de podcast do Guilherme Briggs, é um monte de palhaçada dele, e os áudios do Holy Avenger, que são muito legais. Gustavo Gutierrez, 20 anos, Maringá, Paraná. Já sei, vou adivinhar a pergunta dele. Pois é, você acabou com a vida dele. Já sei. Acabei com a vida dele por causa do Frikazói, e todo mundo no colégio fica assim, aê, Gutierrez! Exatamente! Acabou com a vida do cara. Gustavo, tenho uma coisa pra falar pra você. Desculpe. Solamentex. Muito bom. Desculpe. Olha, mas também o pessoal vivia me enchendo o saco por uma coisa. Gutierrez, pô, ser chamado de Gutierrez é legal, Frikazoide. Mas nego me enchia o saco no colégio por causa do maldito do assaltante do trem pagador, Ronald Biggs. Aí todo mundo. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu falei, não sou filho do assaltante. Caramba, tu é psycho. Você é. Lucas Fraga, 16 anos, de Petrópolis do Rio. Queria saber qual foi o seu trabalho mais difícil. O mais difícil foi... que dificuldade de vários níveis, né? Por exemplo, o Príncipe do Egito foi difícil porque eu não parava de chorar. Isso, cara? Eu chorava toda hora. Inclusive, na hora de dublar Deus, aconteceu uma coisa que nunca mais aconteceu comigo. Eu li uma vez só o texto, minha mente fotografou aquele negócio. E eu fiz de olhos fechados e chorando. Sério, cara? Foi, é sério mesmo. Aí o pessoal falou, o que tá vendo com você? Eu falei, não sei, eu tô me emocionando muito. Eu não posso ver esse filme que eu choro, eu não posso escutar a música que eu choro. Muito bonito. Eu sou uma derretida também. Mas olha, o pesado mesmo foi o Frikazoide, mas só que eu gostei muito de fazer, né? O Grinch. Felipe Kendi, 17 anos, São Paulo. Guilherme, você tem alguma história curiosa de alguma pessoa reconhecer você na rua, sua voz, qualquer coisa, um maluco? Tem, mas deve ser história simples, assim, taxista, né? O cara olha pra mim, assim, no retrovisor. O senhor trabalha com televisão? Aí eu... o senhor acha? Trabalha. O senhor, eu reconheço o senhor. Eu sou bom, eu reconheço as pessoas. Tá legal, mas no quê? Só tem filhos? Aí já vou começando a ver se o cara gosta de dublagem. Não, o senhor faz a Grande Família, o senhor é o Tuco da Grande Família. Você já viu aqueles caras que perguntam pra você assim, o senhor vai pra onde? Eu falei, eu vou pra ali o Conde Bonfim, eu vou ficar ali na Herbert Richards. Ah, o senhor faz aquelas coisas, né? Eu falei, dublagem. Eu sou a pessoa que reconhece as coisas, entendeu? Uma pessoa assim, capaz, você tem saltos, né? Saltos de motocicleta, não sei o quê. Eu falei, não, aquilo ali é duplê, meu senhor. O Wagner, 20 anos, do Rio de Janeiro, fala o seguinte: reparei que em muitos dos trabalhos seus, o Alexandre Moreno também participa. Os dois formam uma excelente dupla. Isso surgiu por acidente ou já estavam trabalhando essa ideia? E vocês fizeram, né, os Castores Pirados e Friends também, e mil outras coisas. Não, aí, no caso, o diretor escalou a gente, coincidiu, assim, de gostar da gente e foi o que aconteceu. Você conheceu ele trabalhando? O Alexandre Moreno e Mauro Ramos, assim, foi identificação e carinho, amizade, assim, quase que imediata. Ah, legal. Assim que a gente se conheceu, eu e Moreno, e o Mauro Ramos também, foi isso, cara, foi amizade, bater papo e tudo, a gente muito amigo, e acho que o nosso trabalho, assim, equivale, né, porque ele adora criar, adora pesquisar o personagem, eu também. Então acho que os diretores gostam da gente e acabam chamando a gente pra fazer parceria, né? Pô, fica muito legal. Essa galera. Felipe Campoy, 25 anos, São Paulo, capital. Como está o mercado de dublagem pra quem quer começar esse trabalho? Precisa começar cedo? Os cursos de dublagem funcionam? Tem muitos profissionais? Tá saturado ou não tá? Tá um pouco saturado. Tem duas faixas de vozes que não estão saturadas. A gente precisa muito de pessoas com vozes graves, envelhecidas, senhores, né? Uhum. Porque a gente, os dubladores vão morrendo, é complicado, é muito triste isso. Então a gente não tem vozes de idosos. Uhum. E também não temos vozes de criança, porque as pessoas acham que falam assim, pô, sempre a mesma voz. O que acontece é o seguinte, gente, é que dublagem é muito difícil. A gente não tem, só vocês dirigindo, se algum de vocês me acompanhasse no estúdio, dirigindo os atores, ia ver que é muito complicado, muito difícil você encontrar uma pessoa que seja bom realmente em dublagem. Os dubladores se esforçam o máximo possível, mas os realmente que são lá legal, que você pode contar realmente, não são muitos. Porque é uma arte muito difícil. É muito difícil. Eu não posso dar um papel dificílimo do Adam Sandler para uma pessoa que está começando, uma pessoa que dubla mais ou menos, vai ficar ruim. Adam Sandler, né, cara? É uma viagem emocional, né? Eu digo, pô, o Alexandre Moreno melhora o Adam Sandler, né? Eu só vejo o Adam Sandler dublado, porque eu não gosto dele no original. Se você é bom, se você se esmera, você permanece. Não é tanto esse negócio de falar, é panelinha, eu vou chamar um amiguinho. Não é isso não, cara. Não adianta eu ficar botar o meu amiguinho, vamos lá, meu amiguinho, vai, dubla aí. Aí fica ruim, aí bate lá no americano, nos Estados Unidos, na Warner, na Disney, na DreamWorks, na Fox, na Columbia. O cara não quer saber. Ele vai fazer o seguinte, quem é que dirigiu? Não. Ah, o mesmo cara do Aquatim, né? Putz grila, tira ele. Então, cara, você coloca seu nome ali no fogo. Se você coloca uma pessoa e é ruim, e não adianta você falar assim, não, por favor, Paramount Pictures, por favor, Disney, ele é meu amigo. A Disney fala assim, querido, você tem que ser profissional. Eu quero pessoas boas, eu quero que o trabalho fique bom. Exato. Entendeu? Viu, Jovem Nerd? Nada feito. Hein? O quê? Você queria, não vai. Não, nem sou... pede, nem pede, cara. Não, cara. Não, nem pede. Eu não sei, eu só tenho uma péssima dicção, cara. Eu não fui feito pra isso. O rapaz perguntou também de escola de... Tem escolas, cursos de dublagem, sim. Ele pode fazer, não tem o menor problema. Se ele tem talento, cara, ele consegue. Se ele tem talento, ele vai entrar no mercado. Ele vai com certeza. Agora, não joguem as fichas todas em dublagem, entendeu? Porque as pessoas ficam no negócio do glamour, né? Ah, você é dublador, eu vou fazer personagens famosos. Cara, isso é balela. Você tem que ser ator, interessado em interpretar, em fazer coisas interessantes, em se aprimorar, ser humilde, entendeu? Não ficar pensando em, eu quero fazer o Optimus Prime, eu vou ser o novo Orlando Drummond, vou ser o novo Mauro Ramos. Não, cara. Humildade. Não pode ser assim, não. Se o talento chegar lá, conquista essas coisas. Lógico. Você prefere, então, dublar mais desenho ou filme? Ah, eu gosto de dublar papéis interessantes, coisas assim que eu possa criar, que eu possa... Pô, pode ter dias que eu prefiro dublar desenho animado. Não, todo dia eu prefiro desenho animado. É desenho animado mesmo. Então. É desenho animado, é. É que nem o Mário Monjardim, o que dubla o Salsicha, né? Combinou, meu filho? O negócio é desenho animado. Só começa a fazer só desenho animado. Desenho animado na veia. Combinou? Filma, mata Hollywood. É uma bomba, Hollywood não tem mais ator. É só desenho. Excelente, excelente. Qual? O última pergunta é o Bruno, 28 anos, Barra Mansa do Rio. Tem um filho de 4 anos e nos divertimos muito assistindo os Padrinhos Mágicos. Aham. Uh-huh. Graças à engraçadíssima voz do Cosmo, olha isso. Cosmo! A baratinha, ela não sabe caminhar, porque não tem as patinhas pra andar. Ai, coisa demais, Cosmo, demais. Quase não barato. Quem liga pras leis da física, Wanda? A polícia da física? uma que é a frase que o pessoal ama, essa aqui. A Wanda fala alguma coisa e ele... Ela disse pu e depois di. É aquela do... Tá chovendo, eu. Aleluia. Tá chovendo. O time tá falando em espanhol no episódio, aí ele fica... Senhor Cosmo, senhora Wanda, ayúdame. Aí a Wanda, eu não falo espanhol, e você? Espanhol, filha? Eu nem falo português direito. O pessoal gosta mesmo, cara, é aquela do... Oi, eu sou o Guilherme Briggs. Ou será que não? Essa é a melhor. A única hora em que as palavras time e ler estão juntas é quando tem um não gosta de no meio. É muito engraçado. Oh, meu chapeuzinho pontudo virou coroinha de novo, olha. Ih, não teve uma palavra de macho nessa frase. É a continuação, né? Ah, minha varinha de condão que faz magia e diverte de montão. Ih, ainda nenhuma palavra de macho foi dita. Eu morria de medo de falar isso, né? Falar macho, ah, palavra de macho. Ih, vai bater na Disney, vai voltar. Vai voltar. Vai voltar, não voltou. Qual? E você foi o narrador dos Teletubbies. Olha aí. Ah, todo mundo, né, tem um passado. Em Teletubbies, eu narrando Teletubbies, foi engraçadíssimo porque o pessoal da Ragdoll, os ingleses lá, eles mandaram na tal da carta criativa, dizendo que o narrador não podia ter emoção nenhuma. Japonês. Eu falei, caramba. Japonês. Eu falei, caramba, como é que vai ser isso? Aí eu fiz. Um dia, na terra dos Teletubbies, Lala pegou uma bola e jogou pro Tinky Wink. Aí voltou. É, tá com emoção ainda. Eu falei, caramba. Meu Deus, cara. Um dia, na terra dos Teletubbies, Lala pegou a bola e jogou para o Tinky Wink. Ainda tá com emoção. Caraca! Olha aí, grava assim. Um dia, Lala pegou a bola e jogou para Tinky Wink. Ah, agora tá perfeito. O Teletubbies foi a única série que eu dormi enquanto dublava. Mas eu explico. Tinha uma cena que demorava para passar para outra, um quadrinho. Era tipo assim, Lala gosta de azul. Puxa, Lala, que legal. Foda-se, né? Foda-se. Dá pra esse triângulozinho que é o símbolo... Não, enfim. Aí, só que era muita repetição. Teve uma hora que demorou um pouquinho demais, alguns segundos demais, e eu desfaleci. Aí acordei com o som do diretor. Ô, acorda aí, pá, dormiu aí. Ô, acorda aí. Eu falei, caramba, Borguete, eu dormi. Ele, ah, tá de sacanagem. Eu dormi, onde é que tá? Você tá dublando Teletubbies, rapaz, não é Transformers, não. Ele me dirigiu no Transformers Robots in Disguise. Não é Transformers, não é robô gigante, não. É Teletubbies, porra. Qual? Acho que nas bases assim só faltou do Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Chamando o Comando Estelar. Excelente. Buzz Lightyear, fiquei muito nervoso, porque quando fui fazer o teste, e eu já sabia da Pixar, né? Sabia do início, já estava pesquisando essas coisas. Nossa, mãe, fazer o Buzz foi... Eu fiquei com a exata cara do Woody, sabe quando o Buzz está em cima da cama e uh-huh. sobe a cama, ele olha... Tananã, uh-huh. tananã. Eu fiquei exatamente com a mesma cara olhando para o teste. Aí eu falei, eu vou fazer teste pra isso, pro Júnior também, né? O Júnior. Vai fazer teste pro robô aí. Eu falei, caramba, Caramba, é o Buzz Lightyear. Cara, que legal, caramba. Bom, eu dublei o Buzz e até hoje eu não acredito que eu dublei esse personagem, porque me trouxe muitas alegrias, muito, assim, muito prazer. Tanto que eu liguei até, já contei isso em outra entrevista, conto rapidinho, liguei uma vez para uma mãe, uma senhora, me mandou um e-mail, perguntou se eu podia ligar no Natal para a família dela para imitar o Buzz para os filhos. Só que ela escreveu de uma forma tão carinhosa, assim, foi tão, mandou foto dos meninos, e eu fiquei comovido, né? Aí eu falei, vou ligar. É porque é complicado, né? Se você falar, ah, não, eu ligo, aí um milhão de pessoas vai querer a mesma coisa, mas eu tô bem. Mas então, prestem atenção, o Guilherme Briggs liga. Podem pedir. Aí eu liguei, aí eu fui passar o Natal na casa de um amigo, Eduardo Marota. Aí o Eduardo até batia na porta do... Pô, a ceia tá pronta, Guilherme. Eu tava lá imitando o Buzz pra família. Ô, Guilherme, pô, sai daí, rapaz. E eu lá, conversando com as crianças. Mas engraçadíssimo, porque eu subestimei as crianças. Eu comecei fazendo aquela... Eu sou Buzz Lightyear, isso aqui, papapá. Eu falei um negócio do... Pô, agora não vou lembrar. Um negócio do Windows. Aí elas falam assim, não, mas esse Windows... Isso aí não é Windows, isso é Macintosh. Eu falei, caramba! Ah, porra! Isso aí é do Macintosh, não é do Windows. Eu falei, não, porque eu tenho um computador híbrido. Os dois, porque o Macintosh se juntou com o Bill Gates, entendeu? Vocês conhecem o Bill Gates, né? Conhece? Aí o pai, eu acho que isso elas não conhecem, Buzz. Caraca, caiu em Bill Gates, cara, que banda. Me enrolei legal. Aí o pai me orientando assim, Buzz, isso aí elas não entenderam, tá bom? Desculpe, senhor pai. Desculpe. Aqui, qual. Esse foi o Guilherme Briggs, muito bom, muito espetacular. Palmas para Guilherme Briggs. E, por favor, acessem, ou se vocês quiserem xingá-lo no site dele mesmo. Ou pedir para ele ligar no Natal. guilhermebriggs.kit.net. Esse é o site central, né? Tem link para todos os seus subsites. Tem também o se quiser passar o sol do blog, pode também, que é o Gui Briggs. .blogspot.com e pode mandar mensagem, mandar e-mail, eu respondo na medida do possível, não dá pra responder todo mundo, mas como eu sempre falo, eu leio tudo que me manda, eu leio. Responder que às vezes é complicado. É Guilherme Briggs, mega nerd, adora Lost. Se vocês quiserem se conectar com ele de alguma forma, vocês podem falar sobre Lost com ele, vocês podem falar sobre quadrinhos, a gente nem falou de quadrinhos, cara. Cara, é mega nerd, cara, que nem eu e você, que nem todo mundo aqui, cara. Mega ultra, cinema, né? Quadrinhos. É só RPG que eu nunca... Eu joguei só uma vez, assim. RPG que é meu ponto fraco. Ah, então a nossa ideia de fazer um RPG com ele, com o Garcia, já era. Deixa cair dali. Ia ser demais, né? O Garcia fazendo o machinho, arranca a cabeça dele da dentada e o Briggs... Ai, tudo bem? Não, o pior foi o Cassaro. O Cassaro fazendo uma aventura de RPG. É. Eu peguei um Ranger, né? Eu era um Ranger. Aí o Cassaro... tá vindo um orc te atacar. Aí eu falo... Oi? Não, não é assim, peraí. Agora o orc se assustou, tá vindo na sua direção, tá pau da vida. E o que eu tenho, Cassaro? Você tem um arco e flecha. Então eu vou disparar, vou soltar uma flecha de aviso assim, pro alto. Não vai fazer muito barulho, mas eu faço com a boca. Tchá! Pau da vida tá vindo, vai te pegar. Eu peço pra parlamentar com ele, tipo Jack Sparrow. Jack Sparrow. Não adiantou, Guilherme. O Orc te matou. Eu falei, pô, que jogo chato. É na cabeça! Mira na cabeça! Muito bom, muito obrigado, Guilherme. Obrigado. Briggs, por a sua participação. O maior Nerdcast de toda a história. E deixa eu falar pra vocês mais uma vez que eu sou super fã de vocês. Obrigado. Adoro trabalho de vocês, tudo que vocês fazem. O Nerdcast é um barato, muito criativo, muito bacana. O sucesso tá aí, como eu já falei, que é espontâneo, entre amigos. Pô, um barato. Tanto que eu, relembrando, eu baixei até no meu MP3, escutei no Natal, enquanto fazia o peru de Natal. Enquanto eu fazia esteira, eu tava fazendo esteira aqui em casa, fazendo exercício também, escutando, morrendo de rir, tomando cuidado para não tropeçar na esteira. De tanto que eu ri. Cara, vocês são maravilhosos e sou super fã, tenho o maior carinho por vocês. Queria muito conhecer um dia vocês pessoalmente também. Vamos marcar! Este Nerdcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.